Ficheiro 45, página 366. Os meus dedos enrolaram-se num dos ganchos de enfeite e eu arranquei-o com impaciência. Enroscado nos meus cabelos, ele não se soltou. Ai! Deixe-me, lady, eu tiro. Eu não o ouvira passar para trás de mim, mas senti os dedos pequenos e ágeis de Fergus nos meus cabelos, desembaraçando o pequeno ornamento. Colocou-o de lado e, em seguida, hesitante, perguntou: Os outros também, milady? Ah, obrigada, Fergus, disse eu agradecida, se não te importas. Os seus movimentos de carteirista eram leves e precisos, e os cachos espessos começaram a cair em volta do meu rosto, livres das suas amarras. Pouco a pouco, a minha respiração tornou-se mais regular, conforme os cabelos se soltavam. Está preocupada, milady? Perguntou a voz afável e fina atrás de mim. Estou, respondi, demasiado cansada para manter falsas aparências. Eu também, disse ele com simplicidade. O último gancho tilintou sobre a mesa e eu deixei-me esparramar na poltrona com os olhos fechados. Então senti um toque de novo e percebi que ele me escovava os cabelos, delicadamente desfazendo os nós. Permite, milady? Inquiriu, sentindo quando contraí o corpo de surpresa. As senhoras costumavam dizer que isto as ajudava quando se sentiam preocupadas ou aborrecidas. Relaxei outra vez, sob o toque tranquilizador. Permito, disse eu, obrigada. Após alguns instantes perguntei: Que senhoras, Fergus? Houve um momento de hesitação, como o de uma aranha perturbada quando construía uma teia. Em seguida, a delicada arrumação das mechas foi retomada. No sítio onde eu costumava dormir, milady, eu não podia sair por causa dos clientes, mas Madame Elise deixava-me dormir num compartimento debaixo das escadas se eu ficasse quieto. Depois de todos os homens terem ido embora, quase de manhã, eu saía. E às vezes as senhoras compartilhavam um pequeno almoço comigo. Ajudava-as a amarrar os cordões das roupas de baixo, e elas diziam que eu era quem melhor fazia isso, acrescentou com certo orgulho. Depois penteava-lhes os cabelos, se elas quisessem. O suave sussurro da escova pelos meus cabelos era hipnótico. Sem o relógio sobre a consola da lareira, não havia marcação de horas. Mas o silêncio na rua significava que já era realmente muito tarde. Como é que foste parar à casa de Madame Elise, Fergus? Perguntei, mal reprimindo um bocejo. Nasci lá, milady, respondeu. Os movimentos da escova tornavam-se cada vez mais lentos e a sua voz mais arrastada. Costumava perguntar-me qual delas seria a minha mãe, mas nunca descobri. O barulho da porta da sala de estar que se abria acordou-me. Jamie estava ali parado, os olhos raiados de sangue e o rosto lívido de cansaço, mas sorrindo à primeira luz cinzenta da manhã. Tive medo que não voltasses, disse eu instantes depois, o rosto junto ao topo da sua cabeça. Os cabelos dele tinham o leve cheiro ácido e passado de fumo e sebo de velas. O casaco completara a sua queda ao total descrédito. Mas ele estava quente e sólido, e eu não estava disposta a ser crítica a respeito do cheiro da cabeça que eu embalava junto ao peito. Eu também, disse ele, com a voz um pouco abafada, e pude sentir o seu sorriso. Os braços em redor da minha cintura apertaram e relaxaram. E ele sentou-se direito, afastando-me os cabelos dos olhos. Meu Deus, és tão bonita, disse ternamente, despenteada e sem dormir, com os cachos dos cabelos a cair-te no rosto, meu belo amor. Ficaste aqui sentada a noite toda? Não fui a única. Fiz um gesto para o chão, onde Fergus dormia enroscado em cima do tapete, descansando a cabeça numa almofada junto aos meus pés. Remexeu-se no seu sono, a boca um pouco aberta, a pele rosada e os lábios cheios, como o bebé que ele quase era. Jamie colocou-lhe a mão suavemente sobre o ombro. Vamos, rapaz, fizeste muito bem em tomar conta da tua patroa. Pegou no menino no colo, encostou-o no ombro, resmungando e com os olhos sonolentos. És um bom homem, Fergus, e mereces o teu descanso. Vou levar-te para a tua cama. Vi os olhos de Fergus arregalarem-se de surpresa e em seguida semicerrarem-se quando relaxou, balançando a cabeça nos braços de Jamie. Tinha aberto as persianas e atiçado o fogo quando Jamie retornou à sala de estar. Tirara o casaco arruinado, mas ainda usava o que restara dos finos trajes da noite. Toma, entreguei-lhe um copo de vinho e ele bebeu-o de pé em três goles. Estremeceu, depois desmoronou no pequeno sofá, estendendo o copo para mim. Nem mais uma gota, disse eu, até que me contes o que se está a passar. Não estás na prisão, então imagino que tudo esteja bem, mas. Não está nada bem, Cessenach, interrompeu, mas poderia estar pior. Depois de muita discussão, a maior parte sendo as reiterações do Sr. Hawkins das suas impressões originais, o juiz, que fora retirado à pressa da sua cama aconchegante para presidir a esta investigação improvisada, decretou irritadamente que, já que Alex Randall era um dos acusados, ele não poderia ser considerado uma testemunha imparcial, nem eu, como mulher e possível cúmplice do outro acusado. Murtagh ficara, segundo o seu próprio testemunho, inconsciente durante o alegado ataque. E a criança Claudel não era legalmente capaz de prestar depoimento. Obviamente, dissera Monsieur le Juge, lançando um olhar furibundo ao capitão da guarda, a única pessoa capaz de fornecer a verdade da questão era Mary Hawkins, que estava, segundo todas as opiniões, incapaz de fazê-lo no momento. Portanto, todos os acusados deviam ser encarcerados na Bastilha, até que Mademoiselle Hawkins pudesse ser interrogada e certamente Monsieur le Capitaine poderia ter visto isso por si mesmo ou não. Então, por que é que não estão trancados na Bastilha? Perguntei. Monsieur Duvernay, o pai, ofereceu-se para pagar a minha fiança, respondeu Jamie, puxando-me para o sofá ao lado dele. Ele ficou sentado, encolhido no canto como um ouriço, durante toda a conversa fiada. Depois, quando o juiz tomou a decisão, levantou-se e disse que, tendo tido a oportunidade de jogar xadrez comigo em várias ocasiões, não achava que eu tivesse um caráter moral tão dissoluto que pudesse ter conspirado para a perpetração de um ato tão depravado. Parou e encolheu os ombros. Bem sabes como ele fala quando começa. A ideia geral era a de que um homem que podia derrotá-lo no xadrez 6 vezes em cada 7 não iria atrair jovens inocentes à sua casa para serem violadas. Muito lógico, disse eu secamente. O que ele de facto quis dizer, imagino, é que se te encarcerassem, não poderias mais jogar com ele. Acho que sim, concordou. Espreguiçou-se, bocejou e pestanejou para mim, sorrindo. Mas estou em casa e de momento não me importo muito com os motivos dele. Vem cá, Cessenach. Segurando-me pela cintura com as duas mãos, sentou-me no seu colo, passou os braços à minha volta e suspirou de prazer. Tudo o que quero fazer, murmurou no meu ouvido, é tirar estas roupas imundas e deitar-me ao teu lado no tapete junto à lareira e dormir logo em seguida com a cabeça no teu ombro e ficar assim até amanhã. Um pouco inconveniente para os criados, observei. Vão ter de varrer ao nosso redor. Que se danem os criados, disse ele à vontade. Para que é que servem as portas? Para baterem nelas, evidentemente, disse eu, quando uma batida leve soou do lado de fora. Jamie parou por um instante, o nariz enterrado nos meus cabelos. Depois suspirou e ergueu a cabeça, fazendo-me deslizar do seu colo para cima do sofá. 30 segundos, prometeu-me em voz baixa. De seguida disse em voz mais alta: entre. A porta abriu-se e Murtagh entrou. Eu não prestara atenção a Murtagh por causa dos arrufos e das confusões da noite anterior. E agora pensava comigo mesma que a sua aparência não melhorara em nada. A falta de sono era tão visível quanto em Jamie. O único olho aberto estava raiado de sangue e com olheiras. O outro escurecera, adquirindo a cor de uma banana podre, uma fenda de negro reluzente na pele inchada. O galo na testa atingira agora o apogeu, um ovo de ganso, roxo, logo acima da sobrancelha, com um corte feio. O pequeno escocês maldissera uma palavra desde que fora libertado do saco na noite anterior. Para além de uma curta investigação sobre o paradeiro das suas armas, recolhidas por Fergus, que numa busca à sua maneira de cãozinho rato terrier, encontrara tanto a adaga quanto a sequiando atrás de um monte de lixo, mantiveram silêncio sombrio durante todas as exigências da nossa fuga, guardando a retaguarda enquanto corríamos a pé pelas vielas escuras de Paris. E assim que chegámos a casa, um olhar penetrante do seu olho em funcionamento fora suficiente para reprimir qualquer pergunta indesejável dos criados da cozinha. Imagino que ele tenha dito alguma coisa no Commissariat de Police, ainda que apenas para testemunhar a favor do bom caráter do patrão, embora eu me perguntasse quanta credibilidade atribuiria eu a Murtagh se eu fosse um juiz francês. Mas agora estava silencioso como as gárgulas de Notre-Dame, com as quais tinha grande semelhança. No entanto, embora a sua aparência fosse deplorável, nunca parecia faltar dignidade a Murtagh, como agora. Com as costas empertigadas como uma vara, ele avançou pela carpete e ajoelhou-se formalmente diante de Jamie, que olhava atónito para aquele comportamento. O magro e musculoso homenzinho tirou a adaga do cinto, sem floreados, mas com uma boa dose de deliberação, e estendeu-a para Jamie, o cabo primeiro. O rosto ossudo, sulcado, estava sem expressão, mas o olho roxo descansava resolutamente sobre o rosto de Jamie. Desapontei-o, disse o homenzinho tranquilamente. Peço-lhe como meu senhor que me tire a vida agora, para que eu não tenha de continuar a viver com esta vergonha. Jamie aprumou-se devagar e eu senti que afastava o seu próprio cansaço ao fitar o seu servidor. Permaneceu absolutamente imóvel por um instante, as mãos pousadas nos joelhos. De seguida, estendeu o braço e colocou uma das mãos suavemente sobre o galo roxo na cabeça de Murtagh. Não há nenhuma vergonha em cair durante uma batalha, Mokaraid, disse em voz baixa. O maior dos guerreiros pode ser vencido. Mas o homenzinho sacudiu a cabeça teimosamente, o olho roxo sem piscar. Não, disse, não caí durante uma batalha. O senhor depositou a sua confiança em mim para tomar conta da sua própria senhora e do seu filho ainda não nascido, além da jovem inglesa. E eu dei à tarefa tão pouca atenção que não tive qualquer hipótese de revidar um golpe quando o perigo surgiu. Para dizer a verdade, nem vi a mão que me derrubou. Nesse momento, ele realmente piscou uma única vez. A traição, começou Jamie. E agora veja o resultado, interrompeu Murtagh. Eu nunca o ouvira dizer tantas palavras seguidas em todo o tempo em que o conheci. A sua reputação manchada, sua mulher atacada e a menina? A linha fina da sua boca apertou-se por um instante e a sua garganta fibrosa meneou-se quando ele engoliu em seco. Só por ela a mais profunda tristeza me sufoca. Sim, disse Jamie em voz baixa, balançando a cabeça. Sim, eu sei, companheiro. Eu também me sinto assim. Tocou no peito por um instante, sobre o coração. Os dois homens pareciam sozinhos ali, as cabeças a poucos centímetros de distância, quando Jamie se inclinou em direção a Murtagh. Com as mãos cruzadas no colo, Não me movi nem falei. Não era assunto que me dissesse respeito. Mas eu não sou o teu senhor, companheiro, continuou Jamie em tom mais firme. Não me fizeste qualquer juramento e eu não tenho nenhum poder sobre ti. Sim, tem. A voz de Murtagh também era firme e o cabo da adaga não tremeu nem uma vez. Mas eu fiz-lhe um juramento, Jamie Fraser, quando você não tinha mais do que uma semana e era um belo menino no colo da sua mãe. Pude sentir o ínfimo início de perplexidade quando os olhos de Jamie se arregalaram. Eu ajoelhei-me aos pés de Ellen, como me ajoelho agora aos seus pés. O pequeno escocês continuou a falar, o queixo fino empinado. E jurei, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, que sempre o seguiria para estar ao seu serviço e vigiar a sua retaguarda quando se tornasse um homem e precisasse desses serviços. A voz rouca amenizou-se e a pálpebra desceu sobre o olho cansado. Sim, rapaz, eu importo-me contigo como se fosses o meu próprio filho, mas decepcionei-te. Isso não fizeste tu e jamais poderias fazer. As mãos de Jamie descansaram nos ombros de Murtagh, apertando-os com firmeza. Não, eu não te vou tirar a vida, porque ainda preciso muito de ti, mas vou exigir que faças um juramento e que sejas fiel a ele. Houve um longo momento de hesitação e a cabeça, de cabelos negros e espetados, agitou-se imperceptivelmente. A voz de Jamie baixou ainda mais, mas não era um sussurro. Mantendo os três dedos médios da sua mão direita estendidos, colocou-os sobre o punho da adaga, na junção do cabo com a haste. Eu encarrego-te, então, por teu juramento a mim e pela palavra dada por ti à minha mãe, encontra os homens, caça-os, e quando os encontrares, encarrego-te de vingar a honra da minha mulher e o sangue da virtude de Mary. Parou por um instante, depois tirou a mão da arma. Murtagh ergueu-a, segurando-a em pé pela lâmina. Percebendo a minha presença pela primeira vez, saudou-me com um movimento da cabeça e disse: Como o senhor de Brochtuarach disse, senhora, assim o farei. Colocarei a vingança aos seus pés. Humedeci os meus lábios ressequidos sem saber o que dizer. No entanto, nenhuma resposta parecia necessária. Levou a adaga aos lábios e beijou-a. Depois, empertigou-se com decisão e enfiou-a na bainha.